Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E esse é um texto de referência, é um texto importantíssimo para a nossa vida pessoal e para o modelo que nós devemos seguir, a fim de que sejamos a igreja segundo o coração do Senhor. Eu deixo também uma palavra de oração agora, minha oração sincera pela comunidade de Iranduba, o trabalho com os ribeirinhos, com os indígenas, que a pastora Renilda vem realizando, e o nosso desejo de que ela se recupere cada vez mais e o mais rápido possível. Aqueles que se sensibilizarem também podem colaborar com o trabalho que está sendo feito, porque ela tem enfrentado grandes desafios lá no Amazonas. Então, alguns irmãos já têm participado, mas eu convido a outros irmãos e irmãs que se sintam tocados a colaborar também. É só nos pedir informação e nós podemos encaminhar para que você possa abençoá-la com a sua oração, contribuição e apoio. Palavras de apoio, de incentivo, sempre são importantes. E também a nossa oração pela pastora Amélia, no desejo de que se recupere o mais rapidamente possível, em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Vamos continuar orando, irmãos. Precisamos permanecer em oração, porque ainda estamos longe aqui no Brasil de resolver todos os problemas de saúde. Vamos então para o texto do capítulo 2, só dizendo a você que esse texto é muito, mais uma vez, eu digo, muito denso, muito importante, e a própria leitura do texto já explicativa. E para que a gente não se alongue além do devido, eu vou deixar o desafio para você procurar Bíblias que tenham notas de rodapé boas, com qualidade. Hoje nós temos um número grande de Bíblias que são muito importantes nesse sentido de dar detalhes para que você conheça mais sobre o texto. Mas nós vamos nos ater mais às questões de orientação pastoral, tá bem? Porque senão é muito longo o texto, muito importante, e as notas também são muito, muito grandes. Capítulo 2 de Atos. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. E esse morando não é só uma moradia definitiva, mas muitos vinham para a festa que estava sendo realizada. Então, muitos estavam hospedados ali naquele momento, em Jerusalém. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e, em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis, esse homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tinha absoluta certeza disso. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: Sede salvos dessa geração que perece. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Irmãos, como eu disse a vocês, o texto é maravilhoso, é denso. Sobre cada versículo aqui, ou uma sequência de dois, três versículos, nós podemos fazer imensos sermões, mensagens acerca do que aconteceu em Atos capítulo 2. Mas eu quero destacar apenas alguns fatos. Em primeiro lugar, a primeira perícope, o primeiro trecho que vai do primeiro versículo até o versículo 13, falando sobre a chegada do Espírito Santo. Irmãos, a chegada do Espírito Santo foi algo tão estrondoso, foi algo tão vultuoso, foi algo tão sobrenatural que foi impossível que as pessoas não percebessem. Eles estavam todos juntos, mas ouviram um som muito forte e esse som tomou conta de toda a casa, queridos. E viram e experimentaram entre eles como línguas repartidas de fogo e pousou sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Ora, as pessoas ouviram aquele estrondo e se ajuntou um grande número de pessoas e eles ficaram maravilhados com o que estava acontecendo e até estranharam, porque quem estava ali no cenáculo eram galileus, homens reconhecidamente incultos, mas quando eles estavam experimentando essa visitação do Espírito Santo, cada um deles, vindos de lugares diferentes, ouvia no seu próprio idioma. Foi um momento tremendo, foi um momento maravilhoso, foi um momento sobrenatural. A primeira palavra que eu quero dizer a você nessa tarde é sobre a chegada do Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, 10 dias depois, irmãos, ele enviou o Espírito Santo e foi maravilhoso. E o Espírito Santo veio sobre a igreja e o Espírito Santo inaugura um novo tempo. Esse novo tempo é onde a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro dos nossos corações. Não mais dentro dos prédios, embora tenhamos respeito e tenhamos zelo pelo lugar onde congregamos, na verdade, o templo da habitação do Espírito agora são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E por que isso? Porque é impossível para o ser humano viver a vida de Deus, viver a natureza de Deus, viver a plenitude da vontade de Deus, a não ser pelo poder do próprio Deus. Nesse caso, o poder da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Então, preste atenção, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Uma das coisas que é recorrente é a pergunta sobre por que tal pessoa foi tão usada por Deus ao longo da história. Cito o apóstolo Paulo, cito mesmo Pedro aqui nessa mensagem, e tantos outros, Estevão, que deu a vida dele pelo Evangelho, e todos os outros, e tantas pessoas foram usadas ao longo de 2.000 anos. E estão sendo usadas, porque alguns são poderosamente usados e abençoados, e operam sinais e maravilhas, e vivem dentro do padrão da vida de Deus, o espírito da santidade de Deus, vivem segundo a lei do espírito da vida, porque alguns vivem e outros não vivem. Mesmo sendo reconhecidamente desejosos de viver, até já tendo professado que creem em Deus e que estão dispostos a aceitá-lo, mas Queridos, é necessário que cada um de nós, cada pessoa, seja revestido, seja batizado no Espírito Santo. Eu disse ontem, não vou entrar nessa questão da terminologia agora, porque cada vez mais falamos com pessoas de denominações diferentes e eu não quero me ater a questões que podem nos levar a divisões. O que importa de fato é que o Espírito Santo precisa habitar em você, você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar submerso na perspectiva do Espírito Santo, você precisa estar inundado do Espírito Santo. O texto diz batizado no Espírito Santo. Jesus veio para batizar no Espírito. João Batista batizou com água, Jesus batiza com Espírito. Então aí há alguma controvérsia de alguns que dizem que ao aceitar Jesus isso já acontece automaticamente, outros dizem que é uma segunda bênção e eu não vou entrar nessa questão agora. O que eu quero falar com você é que o fruto da vida de Deus, viver segundo a vontade de Deus, viver segundo o chamado fruto do Espírito, você só pode experimentar essa vida com o fruto do Espírito Santo, se você estiver revestido, inundado, transbordando da pessoa do Espírito Santo. Lembrem, o próprio Jesus, que veio, Filho de Deus, que veio se fazer plenamente ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, para que pudesse ser o homem pleno, ele que já tinha plena natureza de Deus, porque sempre foi filho de Deus, agora veio para uma missão na terra, e ele veio para essa missão na terra, e era necessário que ele mantivesse o testemunho da vontade de Deus, o espírito da santidade de Deus, para que ele pudesse realizar a vontade de Deus. É isso que você deseja. Você deseja, no fundo, é isso. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Eu olho para a Bíblia, você deve ter olhado já para a Bíblia em muitas situações, ou ter ouvido ministrações, as mais diversas, pregações, e ouve falar desses homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus, e diz assim: eu quero isso, eu quero experimentar dessa graça, eu quero experimentar desse poder, eu quero experimentar dessa unção, eu quero experimentar dessa presença de Deus na minha vida. Querido, isso só pode acontecer, meu irmão, minha irmã, isso só pode acontecer através do Pentecoste na tua vida. Aí todos nós cristãos, temos que viver na dimensão do Pentecostes. Não há escapatória. Ou você vive na dimensão do Espírito Santo, revestido, permanentemente cheio do Espírito, tendo sido selado pelo Espírito, ou então a sua vida não alcançará esse objetivo que você tanto almeja, ser cheio da presença de Deus. Porque o Espírito Santo em você é quem traz agora a presença. Ele traz a presença de Deus para dentro de você. E como ele está dentro de você, assim como ele foi fecundar Jesus em Maria, ele vai fecundar a vida de Jesus no seu coração. Claro, guardada a especificidade do ministério inigualável de Jesus, incomparável. Guardada essa especificidade, é importante que você entenda, o Espírito Santo é quem vai gerar a vida de Jesus, para que você possa ser de fato alguém que o aceita como Senhor e você o obedece. Você se torna servo dele, para que você possa de fato ser batizado não só como uma experiência ritual, mas uma experiência de transformação total. Morre uma velha postura, nós chamamos de natureza, morre uma velha natureza e nasce uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, como tudo se fez novo? Tudo se fez novo na medida em que, no seu batismo, morre a velha natureza, morre a lei do pecado e da morte, é sepultado esse ser, essa pessoa. E renasce uma outra pessoa, nasce uma outra pessoa. Uma pessoa agora que faz a vontade do Pai, que segue o modelo de Jesus, que torna-se um discípulo de Jesus, que ora, que tem prazer na oração, que tem prazer na palavra do Senhor, que revela a própria vida de Jesus. Alguém que tem prazer em louvar ao Senhor em todo o tempo. Alguém que tem prazer em congregar em todo o tempo. E nós vamos falar isso no terceiro ponto. Por que que alguns, então, não têm esse prazer? Às vezes ainda não nasceram de novo. Estão na igreja, foram criados. Isso geralmente acontece com quem foi criado na igreja. Ou pode acontecer com quem chegou também, gostou do ambiente, gostou do grupo, é uma pessoa de bom caráter, ética, e percebeu que ali é um lugar melhor do que outros e acaba ficando. Mas se não nascer de novo, jamais vai experimentar de tudo aquilo que Deus tem para você experimentar. O que a Bíblia chama de vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, disse Jesus. Vida com qualidade, vida plena, vida nova. Então, a primeira palavra que eu quero dizer hoje a você: comece a levantar um clamor a partir de hoje. Pastor, vamos fazer aqui uma organização. Eu já estou clamando por isso e já estou experimentando isso há muitos anos. Então, eu vou concordar com você. Você já está clamando, já está vivendo, já está vivenciando, já é um obreiro maravilhoso. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! E continue clamando para que o Espírito Santo cada vez revista mais você. E continuando na organização, aqueles outros irmãos e irmãs que estão na comunidade, que estão na igreja, mas que não sentem essa nova vida, que não sentem esse prazer que eu estou me referindo, que não sentem e não são capazes de viver o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a perseverança e tudo mais. Então preste atenção, se você ainda não está vivendo O fruto do Espírito, você precisa clamar: vem Espírito Santo, vem sobre mim, sela a minha vida, inunda a minha vida. Se você não tiver problema com o termo, diga: batize-me no Espírito Santo. E eu acho que você não tem motivo para ter problema. Se é uma questão da tradição das igrejas mais históricas, eu até volto a pedir aos irmãos: irmãos, está escrito, líderes, presidentes, está escrito na Bíblia que João Batista batizou com água, é o batismo para o arrependimento e salvação, que Pedro toca aqui, mas Jesus veio para batizar no Espírito, ou seja, batizar no poder de Deus. Então não há problema de usar essa terminologia. Batizar significa imergir ou submergir. Então peça: Senhor, eu quero imergir na tua vida, eu quero submergir nos teus valores, no teu reino. Eu quero viver plenamente a tua vontade. Então esse é o primeiro aspecto que eu compartilho com vocês. Se você já está vivendo isso, continue clamando por mais revestimento, por mais revestimento. O irmão pode perguntar: mas é possível que eu experimente mais? Bom, aqueles que estão vivendo sabem que é possível. Sempre Deus está pronto e está desejoso de revestir mais você, de tomar conta da totalidade da sua vida, de derramar uma nova unção sobre a tua vida. Permanentemente você vai recebendo uma nova unção de Deus, para que você vá caminhando na direção da imagem e da semelhança de Deus, revelada em Jesus Cristo. Aleluia pela sua vida. Só que clame por revestimento. Não pare de clamar. Você precisa do vento, do Espírito. Irmão, se o vento sopra, a pipa sobe. Se o vento não sopra no teu coração, você pode correr de lá para cá, de cá para lá, mas a pipa não sobe. Ou sobe um pouquinho, mas é como um voo de galinha. Voa alguns metros e para, porque é só o fruto daquele esforço, daquela corrida para subir, mas não há vento que sustente. Você precisa desse poder sobrenatural. Essa é a palavra. Você precisa, para viver segundo a vontade de Deus, você vai viver uma vida sobrenatural. Ontem eu dizia: somos embaixadores de Deus. E para ser embaixador, você precisa ser sobrenatural. Experimentar uma vida sobrenatural. Como, pastor? Somente através do Espírito Santo. Amém? Então clame, clame, clame, todo dia. Clame. Você, claro, tem os seus motivos de oração, tem a sua disciplina de oração, mas ponha na sua disciplina sempre um clamor para que o Espírito Santo tome conta de cada vez mais áreas da sua vida, da totalidade do seu ser. Em segundo lugar, a ministração de Pedro. Que coisa maravilhosa! Um galileu, um pescador. Para você entender a Galileia rapidamente, a Galileia era um dos lugares mais pobres ao norte de Israel. E as pessoas geralmente não tinham uma formação educacional. A maioria dos trabalhadores eram pescadores, eram artesãos, eram pessoas que realizavam trabalhos dignos, graças ao Senhor por todo o trabalho. e pela dignidade de cada trabalho, mas eles não eram homens extremamente cultos. Diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo, que já era estudado. E Pedro faz uma ministração, é a segunda parte que eu quero destacar para você, que é toda uma ministração que vai do versículo 14 até o versículo 36. E ele expõe toda a obra de Deus, tudo que foi feito antes da vinda de Jesus, tudo que foi profetizado acerca da vinda do Messias, também chamado de Machia em hebraico. Então, tudo que foi profetizado, ele cita o livro de Joel, mas ele cita Salmos também, para dizer acerca de tudo que foi anunciado acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus de Nazaré. E depois diz que os israelitas tinham permitido, aprovado, que esse homem que fez feitos portentosos, maravilhosos, sinais, maravilhas, curas, libertações, que pregou uma palavra como ninguém nunca tinha pregado, com uma autoridade nunca antes vista, permitiram que ele fosse crucificado. Mais do que permitir, participaram disso. Então aqui ele dá uma palavra verdadeira, dá um testemunho verdadeiro. Olha, fomos nós, povo de Israel, quem fez com que Jesus fosse crucificado. E fomos nós que permitimos isso. Quando permitimos que alguns homens de má índole, ele está se referindo aos líderes religiosos do Sinédrio, o levassem e o pregassem na cruz, homens perversos que assassinaram a Jesus. Mas depois declara de uma maneira maravilhosa o sentido da ressurreição. A morte não pôde reter a Jesus. Ele levantou dentre os mortos. E aí ele cita Davi. Ele cita tudo aquilo que a morte não pôde fazer. E o que a morte não pode fazer é vencer a vida de Deus. Porque a vida de Deus é maior do que a morte. Por isso, nós vimos em Romanos, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Ele foi sepultado como Davi. Só que Davi estava ainda lá, tinha lá o sepulcro de Davi, mas Jesus não. No amanhecer do terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos e se manifestou a eles durante 40 dias. E ele diz no versículo 32: nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas desse fato. Preste atenção de novo nessa questão. Irmãos, ninguém poderia dizer isso para uma multidão se um grande grupo de pessoas não tivesse testemunhado. Se fosse só um cidadão lá que teve uma visão, que teve a impressão de que isso aconteceu, isso não teria repercussão nenhuma na vida, dos ouvintes. Mas ele diz: nós somos testemunhas. Ele ficou conosco 40 dias, mas subiu ao céu, está à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e agora derramou o Espírito sobre nós. Então, por isso, ele vai concluir essa parte dizendo: sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso, esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. E essa é a segunda palavra que eu quero dizer a você. O homem que foi crucificado há 2.000 anos atrás, ele foi crucificado por amor de mim e por amor de você. Ele foi crucificado por amor de toda a humanidade. Ele deu a sua própria vida como um cordeiro inocente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a vida para que, através da sua vida entregue como uma ovelha que ia para o matadouro, sem nada dizer, sem se defender, ele remisse, ele nos libertasse do nosso pecado e das nossas culpas, e nos libertasse da lei do pecado e da morte. Meu querido, Jesus morreu por você. Jesus ama você. De modo, então, substitutivo, aí você precisa entender, e há ministrações sobre isso já no blog também, mas você tem milhões de outras possibilidades. A sua Bíblia é a primeira, né? De você entender todo o ritual que era feito com o cordeiro para o sacrifício, para que o autor do pecado, que era a pessoa, não era um animalzinho, lá no Antigo Testamento, quem pecou, quem pecava era um ser humano e não o animalzinho. Mas aí se derramava o sangue do animalzinho como uma oferta substitutiva. Você precisa entender esse conceito. E esse sangue derramado, então, servia como pagar o pecado do homem pecador, da pessoa pecadora, da pessoa que levava o animal para esse ritual de expiação do seu pecado. Assim foi Jesus. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não merecia ir para a cruz. Ele não tinha o que pagar lá na cruz do Calvário. Não havia pecado nele. Não havia culpa nele. Ele viveu sem nenhum pecado. Mas acontece que eu cometi pecado. Eu já nasci, diz a Bíblia, que nós nascemos, fomos concebidos em pecado. O que quer dizer isso, pastor? Isso se refere ao pecado original. Ou seja, o ser humano já nasceu marcado por essa propensão da queda espiritual, ou, para ficar mais acessível, da separação de Deus, da desconfiança do caráter de Deus, da tentativa de fugir da presença de Deus, de querer ser o próprio Deus. Antes do pecado cometido, está tudo isso. Querer ser como Deus, desconfiar do caráter de Deus. A serpente enganou ali Adão e Eva com essas ciladas. E isso está no preâmbulo. E depois eles desobedeceram. O pecado em si foi a desobediência. O ato pecaminoso foi a desobediência de comer do fruto que Deus disse para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê, pastor? Porque o homem, a mulher, o ser humano, seria capaz de conhecer o bem, mas não teria poder para viver o bem. Ele poderia conhecer o mal, mas ele não teria poder para se livrar das garras, das algemas, das prisões do mal, da malignidade. Por isso Deus permitiu essa situação, para que fosse o ser humano tivesse o livre-arbítrio de escolher se queria obedecê-lo ou não, se iria confiar nele ou não, mas o ser humano caindo nessa cilada, Adão e Eva caindo nessa cilada, sabe o que eles fizeram? Eles desconfiaram do caráter de Deus. Eles quiseram ser como Deus. Essa foi a proposta. Deus está com medo que vocês sejam como ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas o que adianta, querido, conhecer o bem e o mal se eu não consigo viver o bem? O apóstolo Paulo vai trabalhar isso de modo maravilhoso no livro de Romanos. O que adianta conhecer o bem? Porque o bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É esse que eu acabo praticando. Isso principalmente até Romanos 7. Então, essa segunda palavra que eu digo a você, Pedro foi revestido de tamanha autoridade que fez uma exposição bíblica, uma exposição teológica, falando sobre o que havia sido dito sobre o Messias. Sobre a vida do Messias, sobre a morte do Messias, sobre a ressurreição, como um fato maravilhoso de que a vida de Deus é maior do que a morte e ela prevalece sobre a morte. A morte não poderia retê-lo de modo algum. E a morte não pode reter você também. Ele já tirou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Você tem poder e autoridade agora, em nome de Jesus, para não ficar cativo na morte, cativo da separação de Deus. O que é essa morte, pastor? Morte espiritual, essa separação de Deus. Porque Deus é vida, separado dele, eu estou morto. Espiritualmente. Ainda que esteja aparentemente, fisicamente vivo, eu estou morto quando eu estou separado de Deus. E Pedro faz toda essa exposição e conclui dizendo que Jesus ressuscitou e que eles eram testemunhas disso e que depois dessa ressurreição gloriosa, ele ainda enviou, derramou o que eles estavam vendo agora. O que que é? A pessoa do Espírito Santo. Além dele ressuscitar, subir ao céu, estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. Agora o Espírito Santo está convencendo o seu coração. Eu sei disso. O Espírito Santo está batendo agora. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Mas aí é uma ação da Trindade, o Espírito Santo está junto com Jesus, com o Pai, batendo no seu coração e dizendo: Olha, chega de ficar longe de mim, chega de ficar distante de mim. Não viva só fisicamente ou aparentemente, não viva só materialmente, viva plenamente. Vida abundante, vida eterna, mas isso só comigo dentro de você, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus diz, João 14, 6. Então, a segunda palavra, primeiro, a chegada maravilhosa, estrondosa, sobrenatural do Espírito Santo que nós precisamos. E eu quero reforçar com você, não é possível que alguém tenha tido uma experiência verdadeira com o Espírito Santo e que não passe por uma mudança radical, transformadora. É uma experiência que muda todo o estilo de vida. É uma mudança que vem de dentro para fora e se manifesta exteriormente depois. Primeiro, interiormente, é uma mudança que acontece lá dentro, quando ele vem habitar. O estrondo, na verdade, o maior estrondo da descida do Espírito, da vinda do Espírito sobre as nossas vidas, é uma revolução, é uma transformação no interior do nosso ser. Rios de água viva começam a fluir do meu interior. Rios de água viva. Então, clame para que o Espírito Santo venha sobre ti. Em segundo lugar, olha só, alguém que foi revestido pelo Espírito Santo, batizado no Espírito, mesmo sendo inculto, faz uma verdadeira exposição bíblica e teológica, atualizando todo o Antigo Testamento e trazendo até a vinda do Espírito Santo e o mover do Pentecostes, e agora o que eles deveriam fazer: se arrepender dos seus pecados, serem batizados em nome de Jesus e se tornarem discípulos, começar uma nova vida. Em terceiro lugar, como viviam os primeiros cristãos? Ah, só para você saber, como fruto desse primeiro sermão de Pedro, 3 mil almas, 3 mil pessoas, melhor colocando, que não é só a alma que é salva, é o ser, é a totalidade da sua vida, 3 mil pessoas se converteram só em um sermão. Olha a autoridade desse homem agora. Aquele que tinha negado Jesus 3 vezes antes do dia nascer, do galo cantar, antes ele era um homem que oscilava. Antes ele era capaz de uma declaração maravilhosa de que Jesus era o Cristo, depois uma palavra onde ele falou para Jesus voltar a fugir de Jerusalém, e Jesus o repreendeu como se fosse o próprio Satanás. Antes Pedro era assim. Mas depois dessa obra da ressurreição, da crucificação, da ressurreição e do Pentecostes, agora esse homem prega e 3 mil almas se convertem em um sermão. E olha o que o Evangelho fez. Depois, esses homens e mulheres eram de diversas partes, como você pode conferir no texto. O Evangelho imediatamente explode, pum, quando essas pessoas voltaram. Nós tínhamos pelo menos 3 mil cristãos a mais, além daqueles que já seguiam a Jesus. Em terceiro e último lugar, perseveravam. Como era a vida dos primeiros cristãos? Eu vou fazer uma síntese para você, para que nós, pastores e pastoras, persigamos esse objetivo. Esse é o modelo da igreja que agrada o coração de Deus. O pessoal vive procurando o modelo, vive procurando o livro mais recente nas livrarias cristãs. Vive procurando um modo de fazer o trabalho, da igreja avançar. E às vezes esquece que está tudo aqui no texto. Aqui você já tem um modelo. Não que a gente não possa aprender com esses materiais. Claro, são testemunhos de pessoas. Muito bom, podemos aprender até quando citam referências bíblicas e ensinam. Você pode aprender, mas preste atenção, está tudo aqui. Do versículo 42 até o versículo 47 é uma verdadeira maravilha. É uma verdadeira maravilha. Bom, do 37 ao 41 nós temos essa conversão dos cristãos. Pedro disse que a promessa era para eles e encorajava. E diz para eles serem salvos, dessa geração perversa, e que eles fossem, que aceitassem a Jesus, fossem batizados e 3 mil pessoas se converteram. Agora, o terceiro ponto, pastor, pastora, jovem pastor, jovem pastora, irmãos e irmãs da igreja, no que eles perseveravam? Em primeiro lugar, eles perseveravam. Nós estamos no terceiro ponto. Então eu vou dizer letra A. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Rapidamente, doutrina aqui se refere à Bíblia. Na orientação que os apóstolos davam, você viu a explicação de Pedro? É Bíblia, doutrina. Tem a ver com Bíblia. O pessoal confunde doutrina com usos e costumes de cada denominação. Os usos e costumes podem estar num regulamento interno de cada igreja. Olha, aqui nessa igreja, o costume de vestir é esse, o costume. De proceder é este, no máximo é isso. Uso e costume. Doutrina, só utilize a palavra doutrina para se referir à doutrina apostólica, à doutrina bíblica. Eles perseveravam nisso. Nossa maior necessidade hoje. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Nas vésperas da volta de Jesus. Na véspera da volta de Jesus, o que a igreja mais precisa não é o crescimento numérico, porque ela tem crescido numericamente. Mas o que ela mais precisa é de doutrina apostólica, doutrina bíblica. Então, letra A, o modelo de igreja perfeita, o modelo de igreja segundo o coração de Deus, está aqui em Atos 2. Perseveravam na doutrina, na palavra. Perseveravam, letra B, na comunhão. Irmãos, é importante manter o ministério da comunhão, se não como um órgão, um departamento da sua igreja, mas a comunhão entre nós mesmo. A comunhão, o relacionamento, a unidade entre nós. Precisamos estar juntos. Precisamos compartilhar do mesmo, da mesma doutrina. Precisamos viver segundo a mesma orientação. Nós pertencemos a um mesmo reino, a um mesmo rebanho, e temos um só pastor, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Que coisa triste essa, de que cada pessoa é batizada numa denominação, vai para outra, os líderes pedem para batizar de novo. Ora, o que que é isso? Em que ponto chegamos? Se o batismo é o arrependimento, o cidadão já se arrependeu da velha vida, se já nasceu de novo, se já é cristão, é seguidor de Jesus, como é que você vai rebatizá-lo? Ah, não, é porque agora ele vai estar na nossa igreja, a nossa igreja tem a compreensão perfeita da Escritura. É, eu não vou nem exortar, não vou nem exortar. Nenhum de nós tem isso. Nenhuma igreja tem. Nenhuma igreja está isenta de algum erro. Então, isso se trata de uma arrogância e também de uma vaidade de, na hora do batismo, ter tantos que se batizam. Mas, na verdade, o cidadão já tinha sido batizado. Irmãos, nós precisamos manter a unidade em meio à diversidade de cada um de nós. Letra B, eles perseveravam na comunhão. na construção de um processo de unidade. Letra C, eles perseveravam no partir do pão. Que coisa maravilhosa é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Na partilha entre nós, na partilha do pão da vida, na Santa Ceia do Senhor, e na partilha também, quando nós nos reunimos para estarmos juntos e participar, juntos, comermos, nos alegrarmos, mantermos a comunhão entre nós. Agora está difícil por causa da pandemia, mas quando voltarmos, precisamos também retornar a essa questão. Não podemos nos tornar de modo algum uma igreja onde acaba o trabalho e todo mundo sai em um segundo. Não, nós precisamos estar juntos e partir no partir do pão da vida. E também quero reforçar a necessidade da coinonia, da comunhão no partir do pão. No que tange ao relacionamento. Letra D, eles perseveravam nas orações. Se você quer uma igreja poderosa, pastor, pastora, jovem pastor, pastora, tem que perseverar nas orações. Tudo que vai acontecer de manifestação da presença de Deus na sua igreja está dependendo do quanto a igreja está de joelhos dobrados, prostrados, se rendendo ao Senhor. Quando eu falo joelho aqui, para aqueles que não podem fisicamente, eu estou me referindo a uma postura. Você pode estar sentado, mas ajoelhado, no espírito, no coração, na mente. Eles perseveravam nas orações. E nós estamos orando pouco. Nós precisamos sempre orar mais e mais. A história dos avivamentos, a história dos despertamentos, não quer chamar de avivamentos? Sua igreja não gosta nem de ouvir esse termo, porque pretende que, se passar uma mosca durante o culto, ela seja ouvida, seja identificada, ninguém pode bater uma palma, ninguém pode dar um glória a Deus, nada disso. Tudo bem, vamos respeitar sua igreja, vocês vão estar lá no céu também. Maravilha, glória a Deus, todos nós. Vamos ouvir a mosca então voando, se ela passar, tudo bem. Mas preste atenção, oração tem que ter. Oração tem que ter. E oração não é oraçãozinha, não. Não é reuniãozinha de oração, é oração perseverante. Letra D. Eles perseveravam nas orações. Então, o resultado de uma igreja que caminha para o crescimento espiritual e, por extensão, até quantitativo, até administrativo, até docente, é fruto da oração também. Doutrina bíblica, comunhão, partir do pão, letra D, oração. Letra E, eles perseveravam no pleno temor na alma. Eles tinham temor do Senhor, reconhecimento de que Deus é santo, santo, santo. E como Deus é santo, santo, santo, eles não ousavam ser irreverentes para com Deus. Muito cuidado, irmãos. Agora falo com os irmãos. Muito cuidado. Na medida em que as coisas vão se abrindo e nós vamos tomando a forma desse mundo e vamos tomando o molde desse mundo, como me diz o irmão querido, muito cuidado para não perder o temor do Senhor. E é pelo temor do Senhor que algumas coisas precisam ser mantidas e outras precisam ser retiradas da nossa vida. Letra F. Sabe no que eles perseveravam? Eles perseveravam em feitos extraordinários. E eu vou juntar com a letra G. Eles perseveravam nos sinais e nas maravilhas. Letra F, G. Feitos extraordinários, sinais e maravilhas. Tem acontecido no nosso meio feitos extraordinários, sinais e maravilhas? Oh, glória a Deus! Então estamos no caminho. Mas se não tem acontecido feitos extraordinários, extraordinários. Por quê? Porque nós somos seres sobrenaturais, seres espirituais. Se não tem acontecido sinais maravilhosos, sinais em todas as áreas. Em todas as áreas. Não precisa ser numa área só, não. Não precisa ser só cura física. Também. Mas cura emocional, cura espiritual, acerto da vida econômica, né? Acerto na vida como um todo. Para a gente não entrar no detalhamento aqui. Então, a letra G, sinais maravilhosos. A letra H, sabe no que eles perseveravam? Eles estavam todos unidos. Todos unidos. Por isso, nós não podemos nos dividir de modo algum. Não podemos nos dividir por causa de política. Eu quero insistir com vocês. Nós podemos e devemos até ter posicionamentos diferentes. Acho que devemos, acho que é a expressão da nossa diversidade. Mas isso não pode comprometer a unidade da família da fé. Por isso, zelo, cuidado, para que isso não te apaixone demais e você acabe se perdendo. Letra I, eles tinham tudo em comum. E agora preste atenção. Tudo em comum, ao ponto de vender as propriedades e bens. Não tira do seu ouvido agora, nem faz de conta que não está ouvindo. Eles vendiam as propriedades e bens e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Esse era o modelo de unidade. Até que ponto você está disposto a manter a unidade da fé? Até que ponto você está disposto a se comprometer com o reino e com seu irmão e com a sua irmã? Você pode vender uma propriedade, um bem, para repartir com aqueles que estão menos favorecidos e ajudar para que se ergam segundo a sua necessidade, procurando até habilitar, recomendar um lugar de capacitação, ainda mais num mundo cada vez mais informatizado, precisamos que as pessoas sejam treinadas segundo a necessidade de cada um. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Há muita gente. Eu em um ano não falei 10 vezes. Pode pegar todos os sermões, você não vai encontrar 10 vezes. Mas missionários de dedicação integral precisam de sustento. Agora, há pessoas que precisam muito mais do que nós. O que importa é que você esteja ouvindo bem. Modelo de igreja cristã é se até se desfazer de propriedade e de bens, repartir entre todos, segundo a necessidade de cada um. Pastor, mas eu fiquei sabendo que a comunidade de Jerusalém depois passou necessidade. O senhor mesmo comentou. É verdade, é verdade. Eles foram de tal maneira, eles estavam de tal maneira convictos que Jesus ia voltar naqueles dias, que eles acabaram vendendo tudo, foram repartindo e chegou uma hora que eles precisavam de ofertas. Mas a lição aqui é qual é o preço que eu estou disposto a pagar para amar o meu Senhor e os meus irmãos. Não precisamos exagerar. Você não precisa vender tudo que você tem. Mas você tem um compromisso com o Senhor. E esse compromisso deve ser cada vez mais intenso para que a gente avance para mais lugares, para que o Evangelho avance, para que avance lá em Iranduba, para que avance com a missão Portas Abertas, como tem um irmão que sustenta três, quatro obras que eu conheço. Para que avance com Cristo é a resposta, para que avance com igrejas novas plantadas. Cada um tem um chamado, um em Jerusalém, outro na Judéia, outro em Samaria, outro nos confins da terra, mas nós precisamos acordar para esse fato. A igreja só é igreja. Só é igreja. Se a gente não tem esse individualismo, essa idolatria do eu e essa idolatria dos meus bens. E eu faço de conta que os outros são invisíveis. E a necessidade dos outros é uma necessidade invisível. Eu não estou vendo. Eu faço de conta. Mas eu quero dizer a você: você está vendo. Você está ouvindo. Então, tome uma posição. E rápido, para que todos os irmãos, sobretudo aqueles que vivem de fato para a missão, tenham uma vida digna, como você. Penúltimo lugar, irmãos, antepenúltimo. Eles ficavam diariamente no templo. Diariamente no templo. Ah, hoje não dá mais, pastor. Eles estavam todos em Jerusalém, ali é pequenininho, mas não dá para estar todo dia no templo, porque eu agora estou falando com pessoas de grandes cidades, né? Grandes cidades do Brasil, então a locomoção é difícil, também eu trabalho de dia, estudo à noite, faço pós-graduação e tal. A pessoa tem 1 milhão de atividades, no que diz respeito à sua vida pessoal. Agora, para ir no templo uma vez na semana, às vezes é uma dificuldade. Para ir duas, é uma dificuldade. Eu tenho saudade dos pentecostais que eu via desde pequeno caminhando com aquele terninho. Que a gente olhava, nem sempre tão bonito assim, mas eles iam com um terninho e a Bíblia, né? E todo dia iam para a igreja. Eu tenho saudade. Quando a gente é revestido do Espírito, a gente quer estar todo dia na obra do Senhor, com o Senhor. Ah, pastor, mas não é possível por causa da minha profissão. Muito bem, então vá. O maior número de vezes que você puder. Mas não deixe de congregar, como é costume de alguns, como diz Hebreus. O modelo da Igreja de Jesus é de estar diariamente no templo e partindo pão de casa em casa. Então pode ser o penúltimo item. Eles faziam refeições juntos com alegria. Faziam refeições juntos com alegria. Eles tinham necessidade de estar juntos, de coração, louvando a Deus por tudo. Modelo de igreja, uma igreja que louva. Um outro item, a igreja que louva a Deus por tudo. Está passando por um momento de grande bênção? Louve ao Senhor. Está passando por um momento de grande luta? Louve ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, diz o salmista, louvando a Deus por tudo. Louve a Deus por tudo. Louve a Deus por tudo, pela vida. Não gaste tempo reclamando, murmurando, não gaste tempo ofendendo os outros. Por isso que eu alertei os irmãos ontem. Não são dois ou três ou quatro, não. A tendência é que um de um lado comece a falar, depois o outro vai responder de outro lado. E aqui eu pedi, não. Vamos louvar a Deus por tudo. E sabe o que acontece quando nós seguimos esse modelo citado agora? Eles eram estimados por toda a cidade, por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor acrescentava, melhor colocando, perdão, acrescentava à igreja, à comunidade dos discípulos de Jesus, as pessoas que iam sendo salvas. Então, eu encerro dizendo. Mantenha-se perseverante na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no pleno temor na alma, nos feitos extraordinários, nos sinais e nas maravilhas, na unidade, todos unidos, tudo em comum. Venda, se for necessário, até alguma coisa, uma propriedade e bem, e reparta com os necessitados, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, vá ao templo, ou o máximo de vezes que você puder. Partilhe o pão de casa em casa. Quando nós pudermos voltar a fazer isso, quem sabe em 22, a visitar as pessoas, vamos partilhar o pão de casa em casa, visitar os irmãos, fazer as refeições juntos com alegria, louvando a Deus por tudo. E vocês vão ver que a cada dia o Senhor vai acrescentar as vidas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão ver que aquilo que nós pregamos não é só uma falácia, não é só uma estratégia de marketing, não é só um personalismo de um líder, não é só isso. Ou não é só para espoliar o povo. Não, elas vão ver que é algo diferente. Que é totalmente diferente. Sabe o que que é? O Pentecostes, a presença do Espírito. Para viver esses itens aqui, que a comunidade primitiva viveu, ali em Jerusalém, em Atos 2, só plenos do Espírito. Então, o primeiro passo, busque o Espírito Santo. Segundo passo, quando você buscar, você vai ter autoridade, como Pedro teve para realizar o ministério. Com fruto, com poder. E terceiro, persevere no modelo da igreja primitiva e nós vamos cada dia mais agradar o coração do Senhor. E o resultado, irmãos? Resultado, deixe com o Senhor. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Não saia desesperado, o jovem pastor recém-formado. Sai desesperado atrás de livro, não. Vai atrás de livro para ler, para estudar. Mas atrás de modelo, para sua igreja crescer, para você mostrar para os outros colegas que você é uma bênção. Não, não precisa disso. Viva a verdade. E os frutos virão como consequência. E às vezes, a sua comunidade, como a comunidade do primeiro século, não seria formada por 200, 300, 400 pessoas, elas eram comunidades nas casas. Não era permitido ter templo, mas tinha um testemunho que impactava todo mundo, de tal maneira que o evangelho se espalhou de modo poderoso. Nós ainda vamos falar mais sobre isso ao longo da ministração de Atos. Se espalhou pelo mundo inteiro e chegou até você e a mim, 2.000 anos depois. Mas por causa dessa semente, dessa comunidade primitiva, desse modelo, que está aí em Atos 2, É nesse sentido que eu digo, não precisa correr atrás de exemplo A ou exemplo B, modelo C ou modelo D. Está aqui em Atos 2. Siga isso, jovem pastor e pastora, missionário, missionária, irmão, irmã. Siga isso e você vai experimentar a plenitude da presença do Espírito no seu coração, a autoridade para realizar o ministério segundo a vontade de Deus e vai experimentar o modelo da igreja segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Irmãos, dois avisos. Amanhã eu começo a trabalhar mais uma série de formação de liderança, a formação de um líder, tá bem? Outro material de formação de liderança. Começo nesse final de semana, ou amanhã ou domingo, eu começo isso. E segundo, quero explicar uma coisa a você. Cada um tem um ministério. Há pastores maravilhosos que eu aprendo muito. Amo. Só de ver, assim, só de ouvir. E eles falam e são chamados por Deus, e eles têm uma capacidade de sinopse e ministram em 5, 10 minutos, e é uma devocional edificante, é uma bênção, é uma maravilha, e eu dou glória a Deus. Mas o meu chamado não é esse. Então, eu quero dizer a vocês que nós temos crescido de 50 pessoas para 2.500 dentro dessa perspectiva. E nós vamos continuar nessa perspectiva, procurando subsidiar ao máximo possível a igreja, procurando reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Esse é um lema. Esse é um lema que os primeiros metodistas entenderam da parte de Deus quando perguntaram ao Senhor para que o Senhor nos levantou. E só para os pentecostais saberem, na nossa igreja amada, Assembleia de Deus, hoje a quem já estou 4 anos e meio, entre os pentecostais que nasceram no findar do século XIX, nós tínhamos batistas, metodistas, presbiterianos, e aí eles foram se reunindo em oração. E aí surge o movimento pentecostal como uma outra renovação, como uma outra dispensação também, um outro mistério, um outro ministério. Mas nós temos que ir aprendendo com cada segmento, desde a igreja primitiva até o dia de hoje. Com o pastor e a pastora que ministram 10 minutos e são uma bênção, não é questão do tempo, tem que ver se é uma bênção, é fruto. Você tem fruto, você tem vida. Vida e fruto. Segundo, com os que se estendem mais. Porque aqueles que têm mais necessidade são contemplados também dessa maneira. Cada um é contemplado de uma forma. E eu tenho a clareza que o meu chamado até o dia final é gerar líder e reformadores, líderes e reformadores. E é nessa direção que vou continuar trabalhando, tá bem? Quero compartilhar com vocês isso para que você fique sabendo que será assim. E espero que você seja edificado e permaneça conosco para a glória do Senhor, não para a minha realização, mas para a glória do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.